E dopo oggi un consiglio di lavoro, esprimiamo se ci sarà, dite non vorremmo che il signor Presidente si dia voti più diretti, e longe, o consiglio basta ir à pagina da CCDR, vejam incêndios, coloquem incêndios, mas coloquem empresas que estão lá, são os nomes das empresas que já estão aprovadas. Neste momento já estão aprovados 13.625.000 euros. Que peço que andarão na altura e terão o apoio público de 9.992.000 euros. A senhora Presidente disse que ao nível do hospital é longe o Conselho que tem mais projetos aprovados. Nossa dimensão também foi muito maior. Também se deve a esta celeridade, mas também se deve, e o Dr. Luís Lagos também testemunha isso, à reivindicação e à determinação da Presidente da CCDR em relação ao nível do hospital. Isso temos que reconhecer, porque ela também foi determinada, veio cá, percebeu o drama, foi das pessoas que percebeu melhor o drama. E por isso nós devemos continuar. Eu não tenho aqui o número, como ouvi, da agricultura ao nível do hospital, também foi o Conselho que teve mais. Ouviu naquela mensagem que acabei de ler do assessor do seu ministro. E por isso eu acho que estamos a fazer o nosso trabalho, nós estamos a fazer mais do que aquilo que a nossa obrigação foi esse compromisso que nós tivemos com o povo.